dentro de ti. Posso passar o queixo-me de um quiçange, uma guitarra que tange, uma cuíca que ri. Escuto alegre pulsar de Lisboa, Rio, Luanda, o murmúrio da quianda, o cantar do bem-te-vi. Dentro de ti vejo brilhar palavras como um tesouro, vaga-lume, ardor, besouro, poço-as em seu fulgor, auriflama, morança, vagar. Palavras como um brinquedo, brucutu, malícia, folguedo, estropício, fagueiro, lavoura. Dentro de ti posso passar o pregão da quitandeira, a reza da benzedeira, o bolo do relato. Escuto alegre pulsar da fama, Leblon, Marçal, os tambores do carnaval, o cantar do meu amor. Dentro de ti posso passar o pregão da quitandeira, a reza da benzedeira, o bolo do relator. Escuto alegre pulsar da fama, Leblon, Marçal, os tambores do carnaval, o cantar do meu amor.